Vem curtir o baile do Patrese, sei que você vai gostar. É o top DJ do Pará, faz a galera delirar. E a gente vai detonando aqui no Calibre Show. É a quinta mais top da cidade. E vamos que vamos, marcante, marcante. Um, dois, três, vamos lá. Crocodilo está na área. Ando sozinha, tentando esconder. Bem daquele jeito, bora! A saudade que sinto só me faz lembrar você. Eu vejo tua boca em minha boca, é tão bom. Vejo meu quarto escuro e a solidão vem me dizer: pra não chorar, que ela vai trazer você. E aí, meu produtor Felipe Lopes? Bora pra cima, hoje é Caribinho, meu irmão! Bora, Felipe! Eu vi você, assim é bom. Tô carente, precisando mais um pouco do teu colo, amor. Eu sei você, choro feito uma criança. Sem carinho, eu não sei viver. Top DJ do Pará. Arrepia DJ pra 13. Vem te embora, bora. Já sabia que não me querias. Eu sabia que era só mentira. Vem lá, Aite. Tanto tempo que por ti perdi. No romance, bora, Pedrinho. Essa equipe eu nunca vou esquecer. Eles vão te fazer sentir emoção. CDC, eu sou CDC. Agora eu sou CDC, sempre CDC. Gigante Crocodilo Prime. Essa distância me deixa louco. É a distância. você que me faz chorar. Sabe, gato? Estou me sentindo. Diga sabe. Eu queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. O seu nome eu chamo toda noite, como eu preciso encontrar você. Curtindo o Caribe, é a quinta mais top da cidade. E a gente chega chegando, e as marcantes rolando, vamos nessa! Prime! Prime! Vamos pra cima! Pra cima! Sem beijar teus lábios é um desatino. Eu estou sendo sincero. Estou apaixonado. A soma de três corações, todos são enganados. Já bora aqui com a gente. Meu parceiro Pitoco do Comércio. Aqui presente com a gente. Um abraço a você, Pitoco. Tá no Caribinho, meu irmão. Um abraço. Patrese. Vamos lá. Quando você volta insensata, eu vou cair. Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo. Além do infinito. Como é que é? Sem cor, esse é o meu corpo com todo o teu calor. Me ajunto com a família, ouvir o pop tocar. Ouvir o Mano Alice tocando canção de amor. Com Betinho, pop, maninho que voltou. Agora se segure, a guerra de fogo vai voar. Com um DJ Juninho, sucesso do meu Pará. E com a metralhadora fazendo o povo agitar. Crocodilo Prime. Então diz. Estou, só não posso explicar porque o destino mudou nossa felicidade. E as marcantes rolando. O que eu faço, amor, com o vazio que ficou? O top DJ do Pará. Você na minha vida. Um abraço também, equipe. Só presta porre. Olha essa equipe, segura. Jogue com a gente, um abraço. Mais que um sonho, mais que lembranças, seu Romário. Faz uma água aí pra gente, filho, por favor. Como é que é, Caribe? Gigante Crocodilo Prime. Mais forte do que nunca. Só DJ Patrese. Olhos profundos, melhor momento. Eu só fiz essa canção pra revelar. Olha o Helder, os mal falados. Que você sempre com a gente no Gigante. O meu pensamento. Crocodilo. Sonho acordada. Quantos minutos pra dizer que o teu sorriso. Crocodilo. Gigante Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. Tudo bem light, tudo na moral. É assim no Caribe, vamos nessa. O Pitbull também na Rede Live. E o Luan, galera com a gente, curtindo o Crocodilo. Estão curtindo? É o baile do Patrese. Bora lá! Ainda não entendi o que fez você partir. O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. Um preço alto eu paguei. Quantas lágrimas derramei. Ainda sofro demais por amar você. Prime. A distância, o silêncio que agora ficou. Não posso deixar tomar conta de mim e acabar. A esperança de te encontrar. Oh, yeah. E agora? Não irei suportar pela vida passar. Patrese. Foi lindo demais o nosso amor, mas você sumiu, me abandonou, não deu valor em meu coração que só te quer e sente falta de você. Não faz assim, volte pra mim, sou louco por você. Caribe! Vamos que vamos, pra cima, pra cima! Quando lembro dos momentos que passamos juntos, uma saudade aperta o peito, sem você não dá pra te esquecer. Os caçadores do animal. Eu não consigo, só quero te amar. Estou sofrendo com a mesma dor, porque a nossa história ainda não acabou. Não entendo. E os marcantes rolando, e o Patrese detonando tudo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, não aguento mais a dor que você deixou. Tô sofrendo, meu amor, sofrendo de amor. Ai, ai, ai, só quero te dizer, falar que eu te amo e não vivo. E vai virando, vai virando sem parar. Você. Você parece criança que precisa aprender. O meu amor jogou fora a vida que um Thiaguinho CDs. Vamos pra cima. Não esqueça um dia quando você menos esperar. Alô, Thiaguinho, manda ver. Se tiver, a minha voz vai estar. Patrese. Invadindo, aqui tá mais top da cidade. É o Caribinho, meu irmão, e o gigante crocodilo detonando tudo. Vem daquele jeito, vamos curtir, vamos dançar. Isso tudo passa. O moleque é o baile do Patrese. Pra cima, DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. Ivan da Pedreira! Alô, Ivan! Meu amor, olha o Pedro de Lara! Pouquinho bagulho em doida. Tu vai detonando, aquecendo tudo. Não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? Quero estar contigo e não pensar mais em nada. E a galera? Lembra quando eu disse que você me completava? Patrese. Mas agora você se foi. O top! O top DJ do Pará. Estou em nosso amor. Arrepia tudo! Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Escute essas palavras. Toda noite ele chora, esperando a sua volta. É o meu coração. E você Te amar de novo, te sentir. Vai, meus sonhos, só vejo você. Vai, meu top do Pará. Esquece tudo, volta logo e vem me ver. E o quê? Porque te ver tão longe dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo tudo que sinto por você. DJ Patrese, o top DJ do Pará. Tanto esperava e que meus sonhos buscava. É o baile do Patrese. Te descobri. Tu até fazes reacender de cada parte da minha alma, cada espaço do meu ser. Já não entendo o coração. Minutos para não. Um abraço, seu meu Marcelo, já aqui com a gente, curtindo o Crocodilo. Um abraço do Patrense. Vamos nessa, Caribe Show. É a quinta mais top da cidade. E a gente vai detonando as marcantes, as melhores. E toda vez que eu vejo o passado, vou sentindo que ao teu lado sempre te pertence. Tu até fazes acender cada parte da minha alma. Espaço do meu ser, não entendo o coração. Minutos para não ter sonho para ti. Lá vem mais uma. E dança. Subiu o Tadeu da P2 aqui com a gente. Um abraço a você, Tadeu. Lá no Gigante. Gigante Crocodilo Prime. É o gigante na parada, é o gigante na parada. O Bora Marcelo tá na hora. Um, dois, três. É agora, é agora. Vai, vai. O top DJ do Pará, DJ Patrese. Cebola também, o Nenê. É no circo, só de boa. Aqui comigo, no Croco. Só me resta entregar nas mãos do destino. Vem dançando, Caribe! Sei que sofri demais, tente me esquecer. Toda vez que perdi, sofri, vou tentar te esquecer. Gigante Crocodilo Prime. Mas não dá, não dá mais. Ai, amor, eu te amei também. De sofrer não faz bem. Tô ligada que você me quis. Ai, amor, volte pra mim. Eu te dei amor, você não. Não aceitou meu perdão. Ainda te amo demais. Volte, amor, que eu te quero demais. Ai, amor, eu te amei também. De sofrer não faz bem. E a gemidinha? Como é que é? É louco, amor! Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o quê? E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz, amor. Vai! E agora passo os dias a esperar, com os versos que escrevi para um dia te falar. Tudo passa quando eu lembro de nós dois olhando o mar. Volta pra mim, aonde está? Felicidade, muitos anos de vida. Só aqui com a gente, curtindo o Gigante. Então diz: se ele te procurou, é porque não quer mais saber de do jeito, vai. Fique tranquila, ele já tá na sua. Você fica com ele, a nossa amizade continua. Isso que eu sei. Venha comigo, vamos pro JC. Vamos conversar e esclarecer. Esse cara não merece nem a mim, nem a você. Se fez contigo, comigo vai fazer pior. Eu fico com sua amizade, é melhor. Deixa esse cara pra lá, homem aqui não vai faltar. Mas a nossa amizade em primeiro lugar. Vou pro JC. É a beirinha mais famosa do estado do Pará. É Boutique Multimarcas, fechado com o baile do Patrese. E toma no telão, no telão, no telão, no telão, no telão. Saca a praia do meu parceiro empresário Eric. E o Patrese tá vestido hoje no Caribe. Saca a praia pra se ligar no bagulho, Eric. Vamos pra cima, meu irmão. É Saca a Praia. Barbearia da Vila, é a galera que dá o grau no visual do Patrese, é Barbearia da Vila! Gilson Lanches, o lanche mais top da cidade, é Gilson Lanches! R.A. Boutique! parceiro empresário Anderson, R.A. Boutique, sempre fechado com o baile do Patrese, R.A. Boutique, Duque Gold na parada, bora Anderson, pra cima, dança, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Amor bandido, roubou meu coração. E o quê? Fica comigo, eu gosto de você. Por causa desse o Lucas, a Vi, também o Sábio, o Gustavo, galera da Pedreira aqui comigo, um abraço. Deixa eu criticar, só quero te amar. Vamos fugir para bem longe daqui. Tudo do amor batido que você me ofereceu. Hoje eu estou pensando. O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. Vai, meu top do Pará. Vamos que vamos! Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu e deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha. E no gigado, vem, vem, Patrese. Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor de pé. Meu amor de meu parceiro, o macaquinho saúde, Janária! Estou ficando louco. E aí, macaquinho? Vamos pra cima, meu irmão, no Caribe, a parada! O Márcio tá vivo também, Janária, comigo! E aí, Márcio? A noite as estrelas iluminam meu quarto. Me sinto tão só. Então fala, pá! Falando tua lua. O top DJ do Pará. Felipe Alves, galera comigo, um abraço do Patrese. Tamo junto, Patrese. Desejar o meu amor. Sei, preciso ouvir você dizer que sim. Sei que nunca vai mentir pra mim. O seu olhar já revelou. Diz assim, ó. Te levar pra dar uma volta no meu mundo. Revelar os sentimentos. Meu parceiro Valdiano, os caixa baixo também. Já aqui comigo na retaguarda. Bora, Valdiano, bora pra cima. Ai, amor, me faz sentir tudo de novo. Me dá um beijo bem gostoso. Só teu amor me satisfaz. Ai, amor, invade o meu corpo. Tem que ser agora, vê se não demora, eu vou te amar. E aí, Júnior, cadê você? A Suzane também, tá todo mundo aqui, ó. Parará, para, não para. Olha o show. Show, show. É show do baile. O quê? Com teus olhos, nos meus olhos, ouvi o som da tua voz. Agora já não dói mais. Me acostumei. E a família Schneider, já aqui comigo também, um abraço. Eu sei. Em nome, o Márcio, o Eric, Fafá também, não, galera do Queen. Tudo junto. Eu errei, tudo bem. Mas essa noite eu sonhei. Com teus olhos, nos meus olhos, ouvi o som da tua voz, dizendo que se arrependeu. Você vai voltar. Vamos lá! Mas eu quero essa aqui! Uhul! O top DJ do Pará, DJ Patrese. Vai, meu top do Pará. Não alivia! Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci. E aí, Matheus? Matheus Portilho. Aqui comigo no bag também. Patrese. Um abraço! Sua primeira dama, Suzy, aqui comigo também, um abraço. Diz agora. Não fui eu quem disse adeus quando tudo estava bem. Te ter aqui foi felicidade.

papatão grandão, que papatão grandão, que papatão grandão, que papatão grandão. Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta, né? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Oh, na, na, na, a maioria das amigas da minha ex-mina tá querendo dar. Amiga da minha ex-mina, louca e doida querendo. O top DJ do Pará! Minha ex-mina, louca e doida querendo sentar. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar. Te chamava. De gostosa era mordida sem parar. Então toma, vai! E além de tudo, tu que... O top DJ do Pará. E além de tudo, ela quis me largar. E hoje em dia não dá. Caramba, CK, vai! Bora, Rodrigo! Do jeito que tu gosta. Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve. Tá bom. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Tá um branco, aonde tu de tá, é no baile da Caicola. Ai! Se rasga! Deixa eu dançar. Ai, me solta. Deixa eu dançar. Calma aí, sai, me solta. Pode chegar, pode chegar. Luiz Martins. Oh, oh, tchup, tchup, tchup. Narana. Narana. Narana, você vai sentar por cima. Olha o belisca pra cima. E vai te pegar. Tu pediu agora, toma. Thiaguinho CDs. Voltar. Pra cima também, meu irmão. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca. E o neném, e o neném. Balance o uri chama de malandra. Vamos lá, neném. É minha produção, meu irmão. Ela balance o uri chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. Vai sentar, vai sentar, vai sentar. Tô tapinha na potranca, bum bum, ela balança e uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca, bum bum, ela balança e uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Assanhadinha. O quê? Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. Bora no baile do Patrese! Então vem sentando aqui. Assanhadinha. Que é o quê? Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. Vai no Fernandes! Fica do... O João Oliver, o Eric! Então vem. Toda a família doideira! Lá do Paulo Fonteles, estão aqui comigo. Senta aqui. Doido. Furdos, na festa do Nando DK é o verdadeiro furdoso. Aí. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. E senta, senta, novinha. Porra, betão com força, com tudo da cor, da cor, da cor, da cor, da cor, da cor, da cor. Calma, que Felipe gosta dela. Da corra, já, já. Com força, com força, com tudo. Ele dança e tudo. A betão com força, com tudo. Que baile é esse que tá maior tumulto? É o Jay Smith, Nando DK no sul. Arrepia, nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força. Com tudo, tá com, tá com, tá com. Tá com, tá com, tá com. Tá com o rabetão com força, com força.

da cidade. E a gente vai detonando as melhores, as principais pra você curtir e dançar. Fala que é no Caribinho. E o Patrese não para. Patrese. E o parceiro Netinho também, o Cláudio. Tá motorizado. A Suni Céu. O homem também no celular, Janaia. Cabanagem, o Júnior. Tamo junto, bora Pedrinho. Envolvimento diferente, eu ensino a vocês. Olha o movimento! Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez. O Jailson Silva, o Pedrinho, o Play. É o Playboy, pô. Esse hit é chiclete. O Pablo Costa. E vai ficar. Ted. Sento. O Arthur. Tá todo mundo aqui. Sento. Chama desafio, foi lançado. Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai em paz. Põe em paz, põe em paz, põe em paz, põe em paz, põe em paz, põe em paz. En el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar. Como ves, no le vamos a bajar más nunca, mamá. Os caras de pau já aqui com a gente também. Bora, Moguinho, bora pra cima, meu irmão. Tá presente com a gente. Uhul. Os caras de pau do Marco, Marco. Estamos claro e já. No te lo voy a negar. Vai dançando, vai. Eita, eita, danadinha. Vai girar. E aí, GG, caçula, sentiu? Cheguei de sucesso. Então dança, dança. E o WM lança no ar. E vai pra todas as meninas, tá? As que é braba de verdade. DJ Patrese. Vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai. E a Loura já presente com a gente também. Um abraço a você, Loura. Sacanagem, vem na fuleiragem. Tá comigo, tu tá no croco. Se pedir, tu vai pra cima. Quando eu mando, vai pra baixo. Se pedir, tu vai pra... Pedrinho Playboy. Dá pra baixo, vai. Jogador, um abraço, garoto. Dá pra baixo, vai. Dá pra cima. Vai, bunda pra baixo, vai. Bunda pra cima, vai. Bunda pra baixo, vai. Bunda pra cima, vai. E vai quebrando. Agora é tudo com o DJ, vamos dar uma aceleradinha. E aí, GG, caçula, sentiu? Acelera, vai! Cheirinho de sacanagem. E vai quebrando, vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai dançando. É o baile do Patrese, muito louco! É o baile do Patrese. Vamos pra cima, Caribe!